Bom dia, queridos. Graça e paz. Como o pastor Ronaldo falou, eu não vou pregar, não, tá? O intuito aqui é nós compartilharmos uma experiência que nós temos tido lá. E, na verdade, eu só preciso fazer um pano de fundo só para vocês entenderem que a realidade de vocês é bem parecida com a nossa, do processo da questão da visão celular. Eu entrei junto com vocês, na época, ouvir e crer, nós entramos na visão celular, fomos em Manaus no ano de 99, e Barretos foi a primeira igreja no estado de São Paulo a fazer o encontro. Porque quando eu fui para Manaus, enquanto muitos pastores foram sozinhos, eu já levei um grupo de 3 pessoas comigo. Aí depois, no ano 2000, quando eles fizeram o primeiro encontro em Goiânia, que veio o René com a equipe dele, enquanto muitos pastores estavam indo pela primeira vez, eu já levei 20 pessoas para fazer o encontro em Goiânia. Então e só podia trabalhar no encontro quem já tinha feito encontro, então eu era a única pessoa que tinha uma equipe. Então eu peguei os pastores conhecidos para ministrar a palavra e a minha equipe para trabalhar. Então nós somos a primeira igreja a fazer o encontro no estado de São Paulo. De lá para cá, nós entramos na visão celular de cabeça, nós chegamos em Barretos a 203 células, nós tínhamos. Mas nós vimos, como vocês também perceberam, que a visão celular, ela vai chegando no momento que ela vai oprimindo a vida das pessoas, no sentido de multiplicação, e tem que crescer, tem que multiplicar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ter seus 12, tem que ter seus discípulos. E a gente foi pegando pessoas que não tinham experiência suficiente para liderar um grupo, porque, na verdade, as células, elas acabavam se tornando uma mini igreja, né? Onde tinha tudo numa célula. No nosso caso, a gente não aplicou isso, mas teve igrejas, ministérios, que até a questão da oferta se fazia na célula. A gente nunca fez na célula a oferta. Então era uma mini igreja ali. E algumas chegaram até a crescer. Tinha células com 20, 30, 40 pessoas, 50 pessoas numa célula. E isso foi bom para o crescimento, mas foi ruim, porque do que a gente ouve de histórias de pessoas que a partir disso dividiram igrejas, saíram e levaram, usaram dessa confiança que foi entregue a eles, porque a gente confiava. Eu entregava parte da minha igreja para um discípulo, para uma pessoa. E às vezes ali ele tinha total domínio, entre aspas, e influência na vida daquelas pessoas. E se juntou com um discipulado possessivo que havia na época, aonde se falava meu discípulo, né? Eu sei que isso aqui em Poá não aconteceu, a coisa foi mais lá para o lado de Barretos lá, né? Aonde uma pessoa não podia na igreja conversar com outra pessoa que o discipulador depois falava: mas o que você estava conversando com o fulano ali? Não, estava compartilhando. Ah, tá, não, mas ó, qualquer coisa você fala comigo, tá? Se você precisar de alguma coisa, você me procura, tal, tal. Aquela coisa, você não podia ter relacionamento com ninguém. Mas aí a gente foi descobrindo, né? Você vai orando em língua, você vai andando no Espírito, o Senhor vai nos mostrando. E nós chegamos a 203 células lá, em Barretos. Mas chegou um momento, irmãos, que não dava mais para suportar. Começou a ficar insustentável. Graças a Deus, nós não experimentamos nenhum tipo de divisão, não tivemos isso. Mas nós sofremos demais pessoas, nós perdemos pessoas por causa da pressão que a gente falava. Da pressão que a gente exercia em cima das pessoas. Tem que liderar, você tem que liderar, você tem que ser líder de célula. Você tem que cuidar de vidas, você tem que pastorear, você tem que ter seus 12, não sei o que lá. E a gente foi colocando gente que realmente não tinha estrutura e não tinha um chamado para aquilo. E foi que as células foram diminuindo, foi caindo na realidade, diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, até que praticamente nós acabamos. Ficaram lá uns remanescentes, uns 2 a 4 remanescentes, que reuniram por relacionamento, por amizade, essas coisas todas, e continuaram fazendo uma reunião em casa. Depois de muito tempo, você vai orando, você vai amadurecendo, você vai crescendo, a gente foi percebendo que não é nem um extremo e nem outro. Porque a igreja começou a crescer e nós começamos a notar muita dificuldade na área do relacionamento. Porque o discipulado na visão celular, ele era construído, propriamente dito, em cima de problemas. O relacionamento do discipulado. O que, que se falava? O que, que a gente falava? Olha, não ande sozinho. Se você tiver com um problema, o que, que você faz? Procura ajuda, abra seu coração, fale, procura e tal. Aí tinha pessoas que nunca te procuravam, nunca sentavam com você. E aí, de vez em quando, você chegava, e aí, fulano, como é que tá? Tal. E ele falava assim, não, pastor, ô, irmão, tá tudo bem. Então, o que, que você falava? Ah, então tá bom. Era um relacionamento baseado na solução de problemas. Por outro lado, tinha algumas pessoas que procuravam o tempo todo. E foi criando-se, não sei se aqui aconteceu com vocês, mas foi criando-se uma síndrome de más notícias. Seu telefone tocava, você viu o número e falava assim, meu Deus, qual será a do mês? Ou qual será a da semana? O qual será do dia? Porque tinha gente que era todo dia ele tinha um trem, um problema, todo dia tinha uma bomba, toda semana acontecia. Então tocava, meu Deus, o cara era portador de má notícia. Seu telefone tocava, você viu o número e falava assim, nossa, já vem notícia ruim. Qual que é o problema do dia? Qual que é a da semana agora para resolver? Alô, graça e paz. De novo, irmão. Oh, você bateu na sua mulher? Você brigou com ele, você arranhou ele, você não sei o que lá. Sabe, aí você já foi criando aquela... E não se desenvolvia um relacionamento. Então, se a pessoa não procurava, ela falava que estava tudo bem. E o que procurava demais, você também cansava daquilo. Porque a vida não é só solução de problemas, irmãos. A vida não é... Um relacionamento, ele não é baseado só em ficar resolvendo problema. E a gente começou a notar na igreja que estava faltando relacionamento na igreja. E aquele modelo de discipulado de 12, nós não queríamos mais aquilo. Nós não queríamos mais aquele modelo possessivo, que as pessoas não podem conversar com outra, que não pode ir na casa do outro, que não pode ter um relacionamento. Se sentar depois do culto, ver os dois sentados batendo um papo ali, o outro já ficava incomodado. Mas por que está falando com ele? E eu sou o discipulador dele, não está falando comigo. Tinha que falar comigo, conversar. Por que está conversando no cantinho assim com fulano? Não está conversando comigo. Ninguém é dono de ninguém, irmãos. Vou dizer uma coisa para você, quem tem aqui maiores sabe disso, filhos maiores, nós não somos dono nem dos nossos filhos. Você não manda nem nos seus filhos. A gente manda enquanto é pequenininho, que você passa a mão e rasta e leva para onde você quer. Depois que cresce, nem nos filhos da gente, a gente manda mais e domina. O que dirá pessoas que não têm nem o nosso sangue, irmãos? Então era uma utopia que a gente imaginava que a gente podia, de alguma maneira, exercer um controle sobre a vida das pessoas. E a Bíblia, em momento algum, nenhum lugar da Bíblia, manda você ter domínio sobre as pessoas. Deus falou assim para Adão, olha, você vai dominar as aves, você vai dominar os animais, você vai dominar as plantas, você vai dominar isso, você vai dominar a terra, tudo você vai dominar. Mas em nenhum momento Deus manda você dominar pessoas. Mas nós entendemos também, se nós queremos crescer como família, e de uma maneira saudável, nós precisamos desenvolver relacionamentos. E não há nenhum lugar melhor para se desenvolver relacionamento do que dentro das casas. A igreja é muito bom, o culto aqui é abençoado, termina, tem um momento lá do salgadinho lá embaixo, aquela comunhão aqui, mas é muito rápido. E a gente foi percebendo que a igreja começou a, por um lado, crescer e crescer sem relacionamento, crescer sem vínculo, crescer sem ligação. Você olha, se você estuda a igreja de Atos, eles tinham um relacionamento, eles partiam o pão de casa em casa. Isso não é a ceia. Eles não tomavam ceia, não estava falando da ceia ali. Estava falando do relacionamento que eles tinham como família. E nós então entendemos que nós precisamos gerar esse relacionamento. Mas como gerar esse relacionamento dentro de casa sem carregar consigo aquele vício da célula ligada com o discipulado? Porque a célula estava atrelada ao discipulado. Na sua célula só ia os seus discípulos. Na sua célula só ia quem era da sua rede. Como trabalhar isso? Tinha gente que se falava em célula para ele, se líder de célula, só faltava ele fazer o sinal da cruz. Meu Deus, não, pastor, eu não quero esse negócio para a minha vida, não. Não quero, de tanto que sofreu, no sentido de fazer o que não foi chamado para fazer. De ser pressionado, de ser cobrado, as reuniões era cobrança, cobrança, tem que multiplicar, tem que multiplicar, tem que multiplicar. Tem que crescer, tem que crescer. E nós decidimos então, vamos orar. E nisso fomos, a gente tem muito relacionamento uns com os outros, do ouvir e crer. Conversamos com o pastor Divino, lá de Montes Belos. E pastor Divino ama esse pastoreamento, esse relacionamento. Ele é, talvez hoje, do ouvir e crer, mais pastor e pastor na essência da palavra que a gente conheça, né, Ronaldo? Eu não sou pastor como ele é. Ou a gente é pastor, mas o Divino é que camarada que cheira a ovelha. Né? O bicho gosta, né? Tem a língua preta, tanto tomar café na casa dos outros, de fazer visita. Hoje ele disse que ele diminuiu um pouco. Hoje ele está fazendo na média de 7 a 10 por dia. Mas chegou a fazer 40. Visita num dia. Você pode imaginar um negócio desse? É claro que São Luís de Montes Belos, irmãos, é um bairro de Poac, né? Isso tudo facilita. Não tem trânsito. Uma série de fatores que dá para se... Não, ele já chegou a visitar a igreja inteira semana, em uma semana visitar a igreja inteira, ele sozinho. Hoje aqui em Poá, no contexto de vocês, ele ia, se ele no pique dele naquela época, ele ia fazer umas 7, 8. Aqui, no esquema de vocês aqui, nesse trânsito, ele faria isso. Eu não sei como ele faria, mas ele faria. Então, ele... orando e buscando a Deus, foi percebendo isso também. E ele começou com um laboratório lá em Montes Belos. E ele chamou isso de CEP. Porque ele notou a importância de se ter na igreja comunhão, evangelismo e pastoreamento. Por isso que é o CEP, CEP. A comunhão... fazer com que as pessoas estejam juntas. Evangelismo, sem aquela conotação de crescimento impositivo. Olha, você tem que crescer, você tem que ter tantos visitantes. Porque se não tiver visitante na sua célula não está bem, está morrendo. Não. Um evangelismo natural. Baseado no quê? No relacionamento. Porque você tem relacionamento, você tem amizade, você tem comunhão, você leva seu amigo, normal, sem forçação de barra, não, hoje eu tenho que, essa semana eu tenho que levar um visitante, porque meu líder está me cobrando, que não tem, não, que nada disso, nada disso. E pastoreamento por meio do relacionamento. Não é o pastoreamento de visita, disso, daquilo, mas o pastoreamento pelo relacionamento. Porque quando você se relaciona e você conversa, automaticamente você está cuidando e pastoreando pessoas. Você está cuidando delas. E esse pastoreamento também é um pastoreamento pela palavra. A ênfase do CEP é o relacionamento. Você que está anotando aí, você pode colocar. O CEP não é um culto. Culto nós temos na igreja. Vocês têm aqui dia de quarta, tem de jovens no sábado, no sábado e tem no domingo. Isso aqui é culto. Tinha célula na época que o pessoal colocava cadeira enfileiradinha aqui, igual a igreja, na época do G12. Na verdade, era um culto dentro da casa. Como eu falei, os nossos lá só faltou ter oferta, não tinha oferta para ficar 100% um culto. Mas tinha, era a abertura, era o louvor, era uma oração, era a palavra, no final era um apelo, impunha as mãos, fazia isso, fazia aquilo. Era um culto, só que numa casa. O CEP não é isso. O CEP é uma reunião aonde você vai ter comunhão com seus irmãos através da palavra. Hoje, nós estamos usando a seguinte ferramenta. Como é que faz, pastor, com a palavra no CEP? Quem vai ministrar, quem vai falar no CEP? Ele tem um líder. Não temos o termo vice-líder, porque o vice-líder, na época da célula, já ficava imaginando que teria que ser. E esse camarada é vice-líder, porque eu estou treinando ele, porque amanhã ele vai ser líder. Então, ninguém já nem queria ser vice-líder, mas porque sabia que entrou de vice-líder e ia assumir uma célula daqui a pouco. Não tem. Tem a pessoa que cede a casa, muitas vezes é o próprio. Eu, por exemplo, eu estou num CEP, tem um CEP lá em casa. Eu lidero esse CEP lá e sou o dono da casa, mas pode ser numa outra casa. Não tem a conotação de culto. E nós usamos como ferramenta hoje a palavra do domingo. Então, o que nós aconselhamos? Quem está ministrando, o líder, ele está lá ouvindo a palavra no domingo, ele vai fazendo a anotação. E na reunião seguinte, no dia da semana, ele vai compartilhar com os irmãos aquilo que foi falado no domingo. Porque já deu tempo de passar 1, 2, 3 dias, a pessoa remoeu, gestou aquela palavra dentro dela, e aí ele vai compartilhar sobre aquilo. Aonde ele vai dar a liberdade para quem quiser falar. Ele lança a palavra, começa a fazer um resumo da palavra. Oh, irmãos, olha que bênção, né? Domingo nós ouvimos isso. O que Deus falou com você, tal, tal. Se tiver alguém que toque um violão, ou pode tocar um violão, pode ter um louvor, um períodozinho de louvor antes. Se não tiver também, não tem problema. Pode começar a reunião. E, no máximo, o dia que for muito grande de estourar no tempo, é 1 hora. Essa é a primeira parte, que nós chamamos de primeira parte. Aí entra a segunda parte, que é a parte da comunhão. Que não necessariamente tem que se ter comes e bebes, mas o importante é estar junto. Nós já tivemos lá em casa, eu já estou mais de 1 mês fazendo CEP lá em casa. Eu já tive churrasco, eu já tive um bolinho, já tivemos uma tortazinha com pão de queijo, e teve um dia que só tinha água em cima da mesa. Nem refrigerante nós não demos. Então, não existe uma regra, tem que ter comida. Se quiser ter toda semana, pode ter. Mas não é uma regra. O importante é que nessa segunda parte, as pessoas ficam ali. E ninguém, depois que termina a primeira etapa, vai embora com menos de 30 minutos depois. Ninguém vai. O que demora menos, o que fica menos, fica mais 30 minutos. Batendo um papo, a maioria com 45, 1 hora, teve gente de sair de casa meia-noite. O que vocês estavam fazendo, pastor? Conversando, irmão. E era conversando sobre a Bíblia? Não estava conversando sobre a Bíblia. Estava fazendo estudo? Estava compartilhando? Não estava compartilhando. O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos batendo papo. Eu estava na mesa ali sentado ali agora com o Alencar e com o irmão, que nós estávamos batendo papo, nós não falamos nada de Bíblia, não citamos versículo bíblico, nós estávamos batendo papo sobre negócio, sobre coisa, sobre tecnologia, sobre o mundo que a gente vive. Você pensa que não, mas isso produz o quê? Relacionamento. Isso produz amizade. Então a gente tirou aquele estigma do líder, que às vezes era um tormento na cabeça do camarada. Ele levanta 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, para entrar às 8 no serviço, tal, come fora de casa, chegava às 7:30, 8 horas, tomava um banho. Meu Deus, o que eu vou falar hoje na célula, Jesus? Não deu tempo de eu preparar nada, não deu tempo de eu estudar, não deu tempo de eu orar, e a consciência dele pesava, e era aquele dia que eu falava assim, meu Deus, lá dentro dele assim, ele ficava torcendo, meu Deus, podia não aparecer ninguém hoje aqui. Não, fala a verdade. Quem nunca pensou nisso, atire a primeira pedra, né? Que chegou aquele dia lá e falou assim, hoje, lá dentro, você não falava, mas lá dentro, aquele sentimento assim, você pensava assim, meu Deus, hoje podia... Se não aparecesse ninguém aqui hoje, seria uma bênção. Né? E não era nem porque você estava cansado, não era o cansaço em si. Isso era o de menos. Mas era aquele peso, aquele encargo espiritual de ter que trazer uma palavra, de ter que, sabe, fazer e acontecer no CEP, na célula aquele dia. No CEP não tem isso não, irmão. Você chega lá, e aí, irmão, graça e paz, tal, aquele bate-papozinho no começo. Amém, irmãos, vamos compartilhar aqui, vamos fazer uma oração, ora. Abre a Bíblia ali, compartilha a palavra de domingo. Eu comecei a ver lá, abri para o pessoal falar. Eu comecei a ver que tinha gente comigo lá que sabia falar. Gente que eu nunca tinha visto abrir a boca na igreja, para nada. Você vai dando liberdade para a pessoa vai se sentindo segura, daqui a pouco ela começou a dar um testemunho, eu olhando assim, nossa, fulano sabe falar. Porque eu pensava que nem sabia falar. Né? E por mais que, nossa, lá, estando comigo, ah, eu vou falar alguma coisa, o pastor Eric junto, as pessoas têm medo de falar perto da gente, falar uma besteira, falar uma heresia, falar alguma coisa que a gente... Mas as pessoas vão ficando seguras. Por quê? Porque nós estamos compartilhando coisa do dia a dia. Nós estamos aplicando coisas no dia a dia. E aquela comunhão foi gerando um relacionamento. Nós pegamos a nossa cidade e dividimos ela em 3 setores. Norte, centro e sul. Coloquei cada um dos pastores coordenando um desses setores. Hoje nós estamos com 20 CEPs. Tivemos reunião terça-feira agora. Eu tenho até aqui na pasta, que depois eu tenho um relatório em branco que eu peguei. Nós estamos com 20 CEPs. Esses CEPs estão distribuídos nesses setores. Cada pastor é responsável por um setor. Mas ele é responsável não que ele lidera todos os CEPs daquele setor. Ele tem um CEP só. Eu, por exemplo, não sou líder de nenhum setor e estou num setor. Eu lidero um CEP lá na minha casa. Quem vai no seu CEP, pastor? Qualquer pessoa da igreja. Ele tem quem mora, quem é do setor sul, tem que ir só no setor sul? Não. Você tem toda a liberdade para ir aonde você quiser. Ah, mas eu tenho que ir no CEP daquela pessoa que eu sou amigo, que eu estou próximo dele? Também não. Eu posso ir, eu tenho um irmão lá que falou assim, ele tem o meu CEP, ele tem um irmão que caminha perto dele, que discipula ele, tem um CEP na terça-feira. E na terça-feira ele mexe com vendas, na terça-feira ele costuma viajar para a cidade para comprar os produtos, e às vezes ele chega tarde. E eu chamei ele para ir no meu CEP. E ele foi no meu CEP, gostou demais. Mas ele também gosta do CEP do irmão. Então o que ele faz? O dia que ele vai viajar, que ele chega cedo, ele vai no do irmão, do rapaz que caminha mais próximo dele na terça-feira, e na quarta-feira ele vai também no meu. Se ele for na terça e não for comigo na quarta, não tem problema. Se ele for na quarta e não for na terça, também não tem problema. Se o camarada é lá do norte, gostou de ir lá no do sul, também não tem problema. Está frequentando um aqui, está achando melhor agora ir mais perto da casa dele, também não tem problema. A questão de região que nós dividimos é apenas para a gente, lá no escritório, nos organizarmos. Por quê? O que, que nós fazemos? Nós temos um ministério lá, não sei se eu cheguei a comentar contigo, chamado Bem-vindo. É, eu não lembrei lá e não trouxe. Mas nós temos uma sacolinha que a gente fez, uma sacolinha assim, escrito ouvir e crer e tal. E dentro dessa sacolinha a gente coloca, a gente compra um Novo Testamento. Eu tenho um Novo Testamento, um marcador de página e tenho um CD, um DVD que eu gravei, dando as boas-vindas para as pessoas e uma ficha. Com uma cartinha, dando umas boas-vindas. Olha, você é muito importante, obrigado pela sua visita, tarará, tarará, tarará. No final, tem um espacinho para ela preencher o nome, o endereço, o telefone, os dados e um pedido de oração, se ela tiver. Aquilo é destacável, a gente pede para as pessoas destacarem e entregarem na entrada para o pessoal da recepção. No momento, no culto lá, tem uns irmãozinhos com jaleco, um jalequinho preto, escrito bem-vindo. Eles vão lá para frente com esse monte de sacolinha e a gente pergunta, tem alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez que você está numa reunião nossa. A gente faz isso mais só no domingo, a gente não faz na quinta-feira. Nessa reunião de domingo, talvez você já esteve aqui na quinta, mas hoje, domingo, é a primeira vez que você está? Aí, dois, sempre, no mínimo meia dúzia de pessoas levanta a mão. Aí aqueles irmãos vão lá, entrega uma sacolinha para ela, olha, muito obrigado, dá um abraço, a gente pede para quem está do lado, dá um abraço nessa pessoa, tal, tal. A gente fala, olha, aí tem uma fichinha, destaque isso, entregue para esses irmãos lá na recepção. É com essas fichas que a gente recolhe todo domingo, que nós fazemos a triagem e os pastores distribuem por endereço, que o camarada nem está sabendo na vida dele que ele vai receber um telefonema lá da igreja. Aí a gente liga para a pessoa, espera passar a segunda-feira, na terça-feira a gente já liga para a pessoa. Olha, aqui é fulano da igreja, olha, você teve aqui domingo, olha, obrigado pela sua presença, foi muito jóia, tal, tal, tal, tal. A gente queria te conhecer, tal, a gente viu aqui que você tem um pedido de oração, nós estamos orando pela sua família, assim, assim, assim. Você gostaria de receber uma visita? Você gostaria de tal? Porque, olha, nós temos uma reuniãozinha bem familiar, bem gostosa, tal, tal, tal, aí pertinho da sua casa. Então, o papel dos pastores é distribuir, pegar, e talvez, às vezes, a princípio, essa primeira visita, por exemplo, pastor Fábio cuida do setor que eu estou lá, a parte sul, lá da cidade. Ele cuida lá. Então, tem alguém que esteve na igreja, é do setor sul, lá dessa parte da cidade. Ele vai pegar essa ficha e, às vezes, vamos supor que a Sinara lidera um CEP lá, mas a Sinara trabalha o dia inteirinho. Não adianta ele dar essa ficha para a Sinara, porque a Sinara não vai ter o máximo que talvez que a Sinara pode fazer, é dar um telefonema. E ela vai fazer, é dar um telefonema para essa pessoa. Mas aquele que é responsável pelo setor, se ele tem mais alguém que tem disponibilidade de ajudar numa visita, ele passa. Se não, ele vai lá e faz essa visita para a pessoa. Se a pessoa pediu uma visita. E ele vai fazer um trabalho, não é para ele. Ele vai fazer um trabalho para o corpo. Então ele vai perceber, peraí, 5, 6 quadras da casa dele tem aqui o CEP da Sinara. Então ele já vai sabendo que ali ele tem um mapazinho dos endereços, ele já vai sabendo que 600 metros da casa do cara tem o CEP da Sinara. Então ele vai fazer um trabalho para levar lá para a Sinara. Faz uma visita indicando para a Sinara. Aí entrega a fichinha para a Sinara, fala, Sinara, ó, já visitei fulana, a pessoa ficou muito interessada, dá uma ligadinha para ela, confirma o endereço, confirma o horário, está aqui os telefones da pessoa. A Sinara vai ligar e vai fazer o convite. Tem casos de pessoas que vão e tem casos de pessoas que não vão. Sem forçação de barra, sem pegação no pé, sem aquele grude, mas a gente faz o nosso trabalho. Por setor, não se visa nada individual, Esses dias atrás, um irmão sentou comigo, me procurou lá na igreja, todo constrangido, né? Porque ele estava num CEP, ele queria... ir para um outro CEP, que ele ia no CEP de um pastor, o pastor Fábio, e o pastor Fábio é evangelista. Então só tinha novo convertido nesse CEP lá, uns camaradas ex-drogados, ex-não sei o quê. E ele estava lá, e ele é casado, meia idade, tem filhos pequenos, parará. E ele veio me procurar todo constrangido, que ele foi no CEP de um outro pastor, pastor Itamar, e nesse CEP era tudo a realidade dele. Casais, com filhos pequenos, parará, parará. E ele veio todo constrangido para mim, pastor. Será que eu podia? Eu estou pensando, tarará, mudar para o CEP. Falei, querido, claro que você pode. Porque no CEP tem muito isso, irmão. Eles começam um CEP só com moçada, só com jovem. Aí chega um camarada lá que é casado, outra realidade, outro tipo de vida, filho pequeno. Não adianta, você junta lá 10 jovens. Numa reunião lá, e você põe um casado com um filho lá, as conversas não batem, né, irmão? É a realidade, a vida não bate. Aí você senta num grupo que todo mundo, mesma realidade, casado, com filho, aquela coisa toda, pô, bateu, né? Rolou a química, como diz o negócio aí. Né? E o cara tem prazer de voltar. Eu falei para ele, querido, não tem problema, você pode mudar. Mas fulano não vai ficar chateado comigo? Não vai, querido, pode. Você só não pode é sair da igreja. Mas se você está aqui, ó, qualquer um que estiver na casa de qualquer um de vocês aqui, está o quê? Está em casa, não está? O que não pode é daqui para fora. O que nós não queremos é perder você. Mas se você está aqui dentro, você está dentro da família. Então não interessa se você está na casa de A, B ou C. O importante é que você está em comunhão. O importante é que você está em relacionamento uns com os outros. E a gente começou dessa forma, irmãos. E hoje nós estamos experimentando um momento muito gostoso. O nosso alvo, nós não temos aquela coisa assim, nós vamos daqui 6 meses, nós temos que estar com tantos, tem que multiplicar. Não existe isso, não tem. Agora, nós temos uma meta. Qual é a nossa meta? É nós, pelo menos, alcançarmos um CEP por bairro. Mas isso vai nascer e vai surgir o quê? Naturalmente. Para quê? Para facilitar a locomoção das pessoas. Só para isso. Vai ter bairros lá, eu tenho um bairro lá, que chama Barretos 2, ele é até perto da igreja, ele tem quase 2.500 casas. Um bairro, 2.500 casas, enorme o bairro. Um bairro desse comporta pelo menos umas 3 a 4 CEPs, ele é dividido em, tem o Barretos setor 1, 2, 3 e 4. Se eu tiver um em cada setor desse único bairro, já estaria bom. Mas, a princípio, nós já temos um CEP no Barretos 2, que chama lá. Então, o objetivo é atingir os bairros para se facilitar a locomoção, visando também nas pessoas novas que estão chegando. E o principal objetivo, irmãos, gerar esse relacionamento. E o evangelismo, ele vai acontecendo naturalmente. Olha, hoje... é difícil uma pessoa que vai no CEP e ele não volta. É mais fácil ele ir na igreja e não voltar na igreja do que ele ir no CEP e não voltar no CEP. No CEP ele volta. Uma, porque às vezes, dependendo do CEP, tem sempre um comes e bebes, né? E um boquinha livre. Todo mundo gosta de uma boquinha livre, né? Comidinha diferente, um petiscozinho diferente. Mas a maior parte é por causa do ambiente, irmãos. Pensa num negócio descontraído. Pensa num negócio gostoso. E as pessoas vão entendendo, peraí, eu consigo, aquele que tem um desejo, aquele que gosta e pensa em trabalhar nisso, e fala, eu consigo fazer um negócio desse aí. É simples demais, não tem mistério, não tem pregação, irmãos. Não tem pregação, grande revelação, grande estudo. O dia que a gente quiser, não, nós estamos sentindo na igreja de falar sobre um tema aqui, vamos falar sobre família, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre isso. A gente vai preparar um estudo nessa reunião que nós temos com esses líderes, uma vez por semana. A gente vai entregar essa palavra. Olha, semana, nos próximos meses, vamos entregar essa palavra aqui, ministra, sobre esse assunto aqui. Nós pegamos essa reunião dos líderes, encaixamos ela num dia que nós já tínhamos reunião na igreja, porque, na verdade, essa reunião a gente reúne todos os líderes de CEP, o pastor Jerry, que é o coordenador geral, ele compartilha alguma coisa bem rápida. A nossa última reunião de CEP foi terça-feira agora, onde ele entregou, a gente entrega um relatório. Esse relatóriozinho só tem os dados do CEP e a lista de presença, quem veio e se tinha visitante. Visitante é quem não é batizado. E a gente entrega e pega um em branco para preencher, para entregar na próxima semana. Ele ministrou uma palavra bem rapidinha, deu um testemunho muito legal, abriu para alguns irmãos contarem algumas experiências e terminou a reunião em 40 minutos. Do começo ao final, ela deu 40 minutinhos, essa reunião com os líderes. E a gente faz que dia? Um dia que já tem reunião na igreja, para não ocupar mais um dia da semana. Então nós fazemos lá na terça-feira. Terça-feira nós temos reunião de oração, das 7 às 8 da noite. Terminou a reunião de oração, 8h40, nós já estava indo todo mundo embora já. Então aqui, porque senão, mas vai ter reunião com esses líderes, tem que sair mais um dia de casa. Não, aproveita um dia aqui. Pode ser um dia depois do culto, dia de quarta-feira depois do culto. Pode ser um dia depois da reunião de oração. Que dia tem reunião de oração, pastor? Segunda-feira, que horas? 8 horas, das 8 às 9. 9h35, 9h40, você já está indo embora para casa já. Você não vai ter que sair mais um dia de casa, ocupar mais um dia da semana. Porque o que nós queremos, irmãos? A gente não quer complicar, a gente quer facilitar as coisas. Hoje tudo nesse mundo que se cria para facilitar a vida, não é? Então, nós temos uma ferramenta tremenda para gerar relacionamento com as pessoas. E as pessoas começam a ficar ligadas umas às outras. E desse relacionamento começa a surgir o pastoreamento, que é através da palavra e através do relacionamento que as pessoas são cuidadas, né? Você vai caminhando, você vai sentindo liberdade, você vai conhecendo aquela pessoa, vai chegar ao ponto que você vai começar a abrir o coração com ela. Então tem sido essa experiência que nós temos tido lá. Tem sido uma bênção e nós já estamos vendo as pessoas interessadas em estarem dentro de um CEP. Porque o pessoal vai conversando, né? Um com o outro, às vezes no final do culto, cara, nosso CEP lá foi uma delícia semana passada. Olha, às vezes não fala nem da palavra, mas fala da comida, né? Fizemos uma galinhada lá que foi maravilhosa. É, cara, todo dia, toda semana rola um trem diferente lá, rapaz. Nós fazemos uns ajuntamentos de panela lá e cada um leva uma coisa, cada um, igual vocês fizeram aqui, ó. Olha que café da manhã maravilhoso, né? Foi um só que trouxe? Todo mundo trouxe um negocinho, tava esse banquete aqui embaixo aqui. Então a gente faz isso lá no CEP, lá. A Débora já liga para a Carol, traz um negócio de doce que eu vou fazer uma torta salgada. O outro, não, pode deixar que eu vou levar um pão de queijo passar na hora aí também. E tá. Faz aquele ajuntamento e as pessoas vão conversando sobre isso. Os outros vão ficando curiosos. Hã? Hã? Que nem Davi chegou lá na guerra lá. Hã? Hã? Que é? Que o rei vai dar para quem matar esse cara aí? Hã? Vai dar a filha para casar e vai isentar de imposto? Diz lá, se você ler o texto, Davi perguntou 3 vezes. Menino, né? Novinho, curioso. Hã? Qual que é o prêmio mesmo? Hã? Hã? Hã? Hã? Ele queria matar o gigante, mas também, como bom judeu, ele estava interessado no prêmio, né? As pessoas vão ficando curiosas também. E elas vão sendo o quê? Atraídas para esse lugar. E naturalmente as coisas vão acontecendo, irmãos. Vão acontecendo, devagarzinho elas vão acontecendo. E a hora que você vê, elas estão envolvidas em um relacionamento. Porque, irmãos, vai chegando uma hora que a igreja vai crescendo, você já não conhece todo mundo, você já não sabe o nome de todo mundo, você não sabe aonde mora, né? E o que prende as pessoas na igreja, irmãos, é o relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi muita gente falar, e eu tive uma experiência quando eu me converti. Eu mal lembro a cara do pastor, o que dirá o que ele falou. Mas eu lembro do abraço que eu recebi. Dos apertos de mão que eu recebi, das pessoas que falaram assim, cara, olha, bem-vindo, como você é importante, como estou feliz de ter você aqui com a gente. A gente lembra disso. A pessoa vai para a célula, para o CEP, muitas vezes, ele não vai nem lembrar do que foi ministrado lá, mas ele vai lembrar do carinho e do amor que ele foi recebido ali. Então é isso que nós queremos gerar, um relacionamento não baseado em solução de problema. Bater papo, irmão, vamos conversar. Crente quase não gosta de conversar, né? Nós conversamos, e olha que nós não bebemos, a pessoa se bebesse. Fosse liberado de uma biritinha para soltar, destravar a língua mesmo, aí ia ser o trem mais impossível desse mundo. Mas sem beber, nós já fala que pros cotovelos, tem assunto. O povo aí do mundo depende de umas biritas para ficar alegre, para destravar a língua. Nós não, irmão, nós já temos uma língua destravada, já pelo céu. Então, olha que as pessoas chegam ali e estão naquele ambiente gostoso, irmãos. Elas querem ficar, quem quer ir embora? Ambiente saudável, não tem palavrão, não tem besteira, ninguém falando mal de ninguém, ninguém querendo puxar o tapete de ninguém. Poxa vida, que povo legal esse aqui, ó. Que conversa boa. Povo, porque às vezes as pessoas têm aquela concepção, nossa, crente é só Bíblia, né? Se você for num negócio, vai abrir a Bíblia, cara, a Bíblia na minha cabeça. Aí você chega, fala de uma política, fala de um futebol, as mulheres falam de uma receita, fala de moda, fala de um sapato, fala da última tendência do cabelo, da cor, do corte, não sei de quê, e parará. Aí, nossa, gente, esse povo aqui, eles vivem aqui na terra, né? Eu pensava que eles viviam só no céu, essas coisas todas. É claro que a gente não dá conta. Daqui a pouquinho você entra num assunto, você já puxa um negocinho da Bíblia para cá, já compara com um versículo, daqui a pouquinho você já está conversando. É isso. É esse relacionamento, irmãos, que nós precisamos. E é isso que vai segurar a vida das pessoas. O problema é que as pessoas vêm, elas entram, sentam, assistem, levantam e vão embora. E elas não encaixam com ninguém. Então, o CEP tem esse objetivo. Produzir esse relacionamento. Uma reunião rápida. Para estourar assim. O dia que rebentou no tempo, é uma hora. O ideal é 40, 45 minutos. Palavrinha de 20, 15, 20 minutinhos, abre para o pessoal falar, dá liberdade para o povo compartilhar, contar as experiências. O único papel do líder, da pessoa ali, é só ficar no controle, né? Porque senão tem gente que pega o negócio, a rédea, desanda e entra nos assuntos, uns que é meio que gosta de polemizar o negócio, aí o líder só tem que ter o jogo de cintura, ou pera, trazer o negócio para o foco. Mas é isso, é esse relacionamento, essa amizade, para gerar esse vínculo com as pessoas. Não tem segredo, não tem, dizer para vocês, não tem mais o que falar sobre o CEP. Né? Qualquer, se for falar assim, pastor, quem pode liderar um CEP? Qualquer um de vocês aqui. Qualquer um aqui. O dia que você for num CEP, nesse molde, o estigma e o medo da sua cabeça vai cair. Porque você vai ver que não tem dificuldade. Se você for mudo e souber falar com Libra, com sinal, e tiver gente que sabe ler, você pode liderar um CEP. Mas é simples. tem que ser profundo, conhecedor. Um, seu papel está aqui no culto, anotando os versículos, fazendo alguma observação. Amém, queridos? Em resumo, é isso aí. A gente tem tido hoje uma experiência tremenda. As pessoas estão indo cada vez mais. Em um mês nós abrimos 3 novos CEPs. Nós começamos com... Logo, desde o comecinho, eu estava 10, foi para 12, depois 15, 17, agora está com 20. Mas assim, ó, você não passa perto de uma mangueira e fica ouvindo gemido. A não ser se tem alguém debaixo dela. Mas você não fica ouvindo um gemido da mangueira. Aí você pergunta, mangueira, o que está acontecendo? Não, estou produzindo uma manguinha aqui. Está nascendo uma mangueira. Não, irmão. Na hora certa, o que acontece? Dá flor, dá fruto e a manga nasce. Naturalmente. Assim também é o CEP. Talvez você vai estar lá e você vai começar a ficar incomodado. Poxa vida. Esse pessoal aqui está cruzando a cidade. Ô fulano, você vai conversar com o seu líder lá. Ô, cara, eu estou pensando em abrir, procurar o pastor. Pastor, eu estou pensando em abrir um lá na minha casa, rapaz. Nossa, lá em casa meu amigo do trabalho vai. Lá em casa aquele meu parente, aquele meu vizinho vai. Se eu falar para ele cruzar a cidade, para vir aqui do outro lado, o cara vai... Mas se eu fizer lá em casa, o cara vai, rapaz. Você deixa eu fazer uma experiência lá. Semana que vem posso tentar fazer um laboratório lá e chamar uns caras lá? Ah, meu filho. Pronto, nasceu um CEP novo. E também começou, fez uma, duas, não deu certo, né? Rapa para trás de volta. Ó, tô aqui de volta. Beleza. Tá nesse, quer ir no outro? Tá no outro, quer frequentar 2, 3 na semana? Vai quando você quiser. Fofominha daqueles que não perde um, vai em todos. Você vai fazer uma boca livre a semana inteira. Não, eu vou lá na casa da Dona Maria, porque na quarta-feira, na terça-feira tem isso. Na segunda tem aquilo, na quinta tem isso e na sexta tem aquilo. Beleza, boca livre, jantinha free em todas. Pronto, vai, roda o CEP da cidade, roda da igreja inteira o CEP. Não tem problema não. É. Você já vai economizar na janta na sua casa. Livre, irmão, na bênção, pensa num negócio gostoso. Ah, pastor, mas essa liberdade não gera uma falta de compromisso? Não, lógico, pelo contrário. Você vai num lugar, você quer estar ali. Você tem prazer de estar ali. Porque é tão gostoso aquele momento ali de comunhão, que você quer estar com aqueles irmãos ali. Ah, mas não vai virar uma farra? Vai a hora que quer, o dia que quer? Dependa, é o coração de cada um, né, irmão? Mesmo impondo, se o coração do camarada é para isso, ele vai ser isso de qualquer maneira. Mas quem realmente tem sede por um relacionamento e comunhão, ah, o camarada quer ir. Tem um irmão lá, a esposa dele, rapaz, uma luta, vai na igreja que nem o cometa de Halley, de 60 em 60 anos. E ele, cara, um cara fiel e firme, a mulher não vai na igreja, de vez em quando, uma vez por ano ela aparecia na igreja lá. Comecei o CEP lá em casa, pertinho da casa dele, ele vai a pé. Ele foi a primeira vez, ela não foi. Aí num dia nós encontramos, fui tomar um café na casa dele, falei assim, fulana, vai lá no CEP. Ô, o Beto tá indo, vai lá, Virgínia, tal, tal, tal, tal. A mulher foi, não me perde mais um CEP agora. Vai em todos agora. E se eu não me engano, o que teve na igreja? A hora que a gente menos imaginou, está lá os dois de mãozinha dada entrando na igreja assim. Mas primeiro ela foi para onde? Ela foi lá para o CEP. Deixamos uma hora ela falar um negócio lá. Está gravando, mas está indo para a internet esse negócio não, né? Hã? Está ao vivo? Não pode falar o nome do santo, eu falei o nome do santo. Vou contar só o milagre. Ô, meu Deus. Esse negócio de internet hoje é perigoso, rapaz. Tudo que, como é que eles falam lá? Tudo que você falar será usado contra. Não, mas é de boa. E hoje está lá, não perde uma reunião de CEP. Toda reunião está lá, firme lá. Já até um dia lá, contou um testemunho lá de um negócio que ela leu na Bíblia, fez uma pergunta. Falei, oh. Mas por quê? Porque a pessoa se sente aonde? Em casa, no reduto dela. Eu estou em casa, eu não tenho liberdade. Só que o meu CEP não tem. Não tem nenhum solteiro. Não. Só minha mãe que é separada e 60 e tantos anos na mão. O restante é tudo casais com filhos. Aí são pessoal que todos eles mexem com negócio, empresário. É o assunto que rola depois do CEP. É negócio. Isso aqui, tendência, aquilo outro. A mulherada já senta ali em volta da mesa, em volta do fogão e vai esquentar um negócio. Gostoso demais, irmãos. Uma bênção. Uma bênção. Tire aquele conceito, aquele paradigma que você tinha de... Esquece. Esquece aquele conceito de célula antigo, do modelo dos 12, naquele formato lá. Não tem nada a ver com aquilo. Objetivo principal. Comunhão. Para se produzir relacionamento. É. Porque é o que ministra no domingo. Você traz para a quinta. Além de você já ter uma ferramenta, que é a palavra do domingo, você tem a oportunidade de, em vez de trazer um alimento novo, você vai mastigar aquilo que você ouviu no domingo. Fica mais fácil, a palavra está fresca ainda no ouvido. Né? Porque senão você fica, no domingo houve uma palavra, na quarta houve uma palavra, no CEP outra palavra, no sábado outra palavra, são quatro numa semana, irmão. É muita coisa para você digerir. Né? Então, você vai remoendo aquilo e tem sido uma bênção. E devagarzinho, quando nós vamos atingir todos os bairros? Não sei. Tem uma meta, pastor, em um ano? Não. A gente lança o desafio. A gente fala para as pessoas. Mas sem forçação de barra, sem imposição, sem nada disso. Na liberdade. E nós estamos vendo cada vez mais o compromisso das pessoas com relação a isso. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Possível que eu expliquei tão bem explicadinho assim. Fome você não está, porque depois desse café da manhã aqui, é difícil, você está com fome, você está com problema, irmão. Esse discipulado, como é que está surgindo o discipulado hoje? Baseado no relacionamento. Gente, é a vida. Vocês vão casar. Antes de casar, vocês vão fazer, vocês fizeram o quê? Vocês não foram se conhecer? Conhecer um ao outro, bater papo e tal. Não foi se conhecendo? Alguém? Antigamente acontecia, hoje não acontece mais. Minha avó casou desse jeito. Minha avó tinha 14 anos de idade, chegou um dia na casa dela, descendente de libanês, pai dela libanês, chegou um grupo de libanês lá, uns homens lá, e batendo papo em árabe, e ela passando para lá e para cá, para lá e para cá, e eles conversando, ela entendia, mas ela não ficou prestando atenção. A hora que o pessoal foi embora, ela falou assim: você viu fulano de tal? O pai dela falou para ela. E ela falou: vi, aquele cara, seu marido, daqui tantos dias ele vem te pegar. O cara tinha 40 anos, ela tinha 14. Passou uns dias, o homem foi lá, pegou ela, levou para casa e ela ficou com ele até ele morrer, com 98 anos de idade. Entendeu? A Bíblia não manda você casar com quem ama, mas manda você amar com quem você casou. Porque senão todo mundo fica assim, depois que é um tal, depois que converte, fala assim, ah, eu não casei em Deus, eu não sei se eu gosto desse homem. Ah, meu filho, agora você casou, então agora você ama esse homem, ama essa mulher. Aí vira uma festa, né? Aí ficou bom demais, depois que converte, fica pensando assim, ah, eu não sei se foi de Deus, na época nós... Não conhecemos, não casou tudo errado, fizemos... Ah, agora, meu filho, agora chega o pau, manda bala para frente agora. Então, os discipulados, ele vai surgir depois do quê? Depois de um relacionamento. Ixi, quantas histórias a gente fica sabendo lá, que daqui a pouquinho você fica sabendo, eles compartilham, né? Comenta, ah, eu fui jantar na casa de fulano, entre eles lá. Outro dia da semana, bate as ideias, bate os relacionamentos, tudo filho pequenininho, outros têm filho da média idade, outros têm filho adulto. Vai, eles vão se entrosando, um vai entrosando com o outro. É, não fica só ali no CEP. Você encontra alguém da sua realidade e tal, aí você precisa de um conselho, devagarzinho, que começa assim. Começa assim, devagarzinho, o camarada vai soltando. Pedindo um conselho aqui, pedindo uma ajuda aqui, uma orientação ali, vai criando confiança, vai se soltando um pouquinho mais, sentiu seguro, solta um pouquinho mais, sentiu seguro, solta um pouquinho mais, que vê, tá atracado um com o outro. No bom sentido, né? Entendeu? Esse é o discipulado natural da vida que a palavra diz que tem que acontecer. Não aquele negócio, ó, você tem que ter um discipulador. Arruma um discipulador para você. Calma, meu filho. Vamos namorar. Vamos conhecer. Primeiro conhece, né? Depois namora, depois fica noivo e depois casa. Ninguém vai abrindo as intimidades assim, só porque falou que tem que ter alguém. Calma. Ou se abre, abre só um pouquinho. E assim. E aí vai surgindo o discipulado dessa forma. Que mais? Alguma dúvida, irmãos? Opa. Alguma dúvida? Não, graças a Deus, até agora não. Talvez o pastor divino possa, teria falado alguma coisa, porque tem mais tempo de CEP que a gente, mas nós até agora não. Minto, lembrei. Esse irmão que me procurou, querendo sair do CEP desse evangelista para o outro CEP, o que estava perdendo esse irmão quis dar uma perebadinha. Aí eu falei, vem cá. Cara, você não está perdendo. Você não está perdendo. Não, mas fulano de tal está comigo desde o começo, é porque ele foi lá e frequentou aquele CEP lá e viu que tem outro. Falei, cara, presta atenção. Olha a realidade do seu CEP. Você só tem ex-drogado no seu CEP. Você só tem isso, é evangelista, cara. No seu CEP só tem um rosco. Seu CEP é curva de rio purinho, só tem garrancho no seu CEP. E glória a Deus por isso, que você ama cuidar desse... Olha a realidade desse cara. Esse cara está não sei quantos anos de fé. Um cara maduro, com mulher, com um filho pequeno. A realidade... Aí foi assim... É, rapaz, realmente. O que você ensina? Ah, eu, para mim lá, as minhas palavras lá, eu pego a palavra de domingo, mas eu, é tudo voltado para o novo convertido, é tudo voltado para esse povo com a cabeça bagunçada. Pois é, imagina um cara lá. Ele te amou, foi há muito tempo esse cara te amou. Ele teve uma... Ah, não tem aliança comigo. Teve, rapaz, ele teve, foi muita aliança com você, cara. de ficar ouvindo ali, você dando aquela papinha, ele engolindo aquela bananinha amassadinha com açúcar ali, não sei quantos meses. Aqueles conversa depois, lá depois do CEP, do relacionamento, a maioria deles não trabalha, é tudo canseira. E ele lá sentado ouvindo, ele teve, foi muita aliança com você, cara. Agora ele descobriu um lugar, cara, que tem relacionamento da mesma idade, família, filho, negócio, trabalho, pá, pá. Aí falou, é. Eu falei, outra coisa, meu irmão, está tudo dentro de casa. Não estamos perdendo ele para fora. Está aqui dentro de casa, está com você, está comigo, está com ele, está com você. É a mesma coisa. Está todo mundo em casa. Se eu estiver na casa do pastor Ronaldo, estiver na casa do irmão, na casa do corno, eu estou em casa. Eu estou fora da igreja aqui? Eu estou dentro de casa, irmãos. E isso é uma visão de reino. Conversei com ele, ficou na boa, ficou na paz, feliz da vida. Mas isso é o quê? É o rançozinho antigo lá. Entendeu? Mas você vai caminhando o negócio. Foi o único caso, que eu, pelo menos que eu estou me lembrando aqui, mas eu acho que esse foi o único. Como é que eu faço hoje? Eu vou chegando na igreja e vou dando umas... E aí, cara, beleza, graça e paz, você está indo em algum CEP? Ah, eu estou indo no CEP de fulano. Ah, não, beleza, glória a Deus. Por que, pastor? Não, nada não, nada não. Porque eu sei que se eu cutucar ele, se eu chamar ele, mais no meu, ai, o CEP do pastor Eric. Então eu não quero isso. Eu vou pegar quem não está. Que vai no meu CEP hoje, que é um discípulo nosso mesmo. Um, dois. Hoje nós estamos com umas 25 pessoas lá em casa, quase. Tem dois casais que são discípulos meus mesmo. Dois casais, quatro pessoas. Tem 20 que não é. Então, e vai se tornar discípulo seu, pastor? Não. Alguns são discípulos de outras pessoas, mas porque mora perto, estão indo lá no meu. Entendeu? Mas estão. Eu estou trabalhando eles para que eles tenham um relacionamento com essa pessoa que está perto deles. Então, é um negócio muito tranquilo, muito gostoso. Nunca fizemos não, mas boa ideia. Pode fazer. Semana passada agora. Hã? Pode fazer, irmãos. Pode fazer evento de colheita, evangelismo. Não tem problema. O irmão agora, nós estávamos na reunião terça-feira de líderes. Ele deu um testemunho lá. O que ele está fazendo no CEP? Não existe uma... A única coisa que nós temos assim, né, como regra, que a gente fala... Não fazer do CEP um culto, não estender a reunião demais, não passar do horário. Quem quiser ir embora, terminou a primeira parte, quem quiser ir embora, irmão, está livre. Mas como eu falei para você, é difícil um que vai com menos de 30 minutos. O que vai com menos é 30 minutos. Principalmente quando tem os comes e bebes ali, né? O irmão deu um testemunho, o que ele está fazendo no CEP dele? Ele pegou um caderno, fez um caderninho bonitinho, decorou lá esse caderno, parará, escreveu o caderno de oração. Ele põe os pedidos de oração nesse caderno, cada um põe, ó, necessidade de família, isso, isso, isso. E cada dia do CEP ele passa o caderno para uma família. E aquele caderno passa uma semana na casa daquela família. Na outra semana, aquela família traz, compartilha, se teve resposta, aquelas coisas todas ali, põe mais algum pedido, entrega para outra família. Todo mundo ora, mas em cada semana o caderno visita, fica em uma casa para orar. Só ele está fazendo isso. O pessoal achou maravilhoso, com certeza mais alguém vai fazer um negócio desse também. Entendeu? Ah, eu quero pôr bexiga, pastor. Põe bexiga, meu filho. E não se assuste se chegar um dia, eu já falei para eles, você quer fazer um dia de não ter palavra, não ter nada? Pode também. Achou um bom filme, quer assistir com o pessoal? Pode também. Pode. Pode, não tem um... Não é formatado, não é engessado naquele padrão. Não. Você é livre. Você é livre. Tudo que a gente fala, com um controle, com um propósito, com um objetivo, senão vira festa também, né? O negócio não é só fazer festa. Mas tem dia... Ah, nós vamos fazer uma vez por mês, ou um mês sim, um mês não, uma comemoração do aniversário de quem frequenta o CEP do mês. Faz só a festa. Não precisa ter a reunião em si. Ai, pastor, mas que é? Comunhão, irmão. Comunhão, evangelismo e pastoreamento. Entendeu? Não é libertinagem, mas é uma liberdade sem libertinagem. Entendeu? A gente orienta. Mas se a pessoa é madura, ela é sensata, ela sabe que não vai... Ah, então agora aqui no meu CEP, vem pro meu, que aqui é só festa, meu irmão. Aqui o negócio é só alegria. Só alegria, comes e bebes. Não, ninguém faz isso. O que mais? Pergunte aí, gente. Na verdade, às vezes não tem nem muita coisa para perguntar, né? É isso aí. É bem simples, irmãos. Hã? Eu tenho lá, eu devo ter uns 5 que são de jovens lá. É o que eu falei, o pessoal vai se encaixando. A carga em cima da carroceria, à medida que vai andando, vai sentando, meu. Cada um vai se encaixando dentro do negócio. Os de jovem, não adianta, acaba indo só jovem ali. Né? Porque, outra coisa, não tem, esqueci de falar, não tem esse negócio de homem, CEP só de homem, CEP, não. Tudo misturado. Desde que haja afinidade e a pessoa vá e se sinta bem, acabou. Ele tem liberdade. Jovens casais com jovens. Casados, CEP de casado, CEP de solteiro. Jovens casais têm filhos? Tem a mesma cabeça do jovem, umas coisinhas diferentes só. Então... Não, você como líder, você não pode ir, porque se você for, o povo vai chegar na sua casa e não vai ter ninguém. Não, eles podem fazer isso, eles têm essa liberdade. Mas eu creio que vai ser pouco provável que eles façam isso, por causa que eles têm um compromisso com você. Eu acho que tudo isso vai depender se eles sabem que tem uma reunião na sua casa, uma vez por semana, tal dia, tal horário. Eles não vão combinar entre eles todos de eles irem lá e você ficar sozinho em casa. Podem, sem problema. Eles podem ir. Aí o que eu faço naquele dia? Eu cheguei, não chegou ninguém lá em casa... Você ora, fala, louvado seja o teu nome, Senhor. A comida ficou tudo para mim. E come só um pouquinho, senão você vai engordar demais. Sim, mas aí até que você descubra que não vem, a não ser que eles te avisem previamente, até que você descubra que não apareceu ninguém, já passou da hora de você ir para qualquer lugar. Tem, acaba tendo. Sim. Eu tenho um exemplo lá. Eu convidei um casal para ir no meu CEP. Só que eu não sabia que ele já frequentava, eu perguntei para ele, ele frequentava um CEP. Eu falei, não, querido, então você fica no seu. Só que exatamente naquela quarta-feira, a líder dele avisou que ele não tinha, que não ia ter reunião por causa dela precisar de uma situação assim. O que aconteceu? A hora que eu vi, eu nem imaginava, não pensei que ele não ia aparecer. Ele apareceu no meu. E no que ele apareceu no meu, gostou demais da conta. Aí, porém, aí você vê o que é o coração da pessoa, né? Ele é um dos principais casais que está com essa irmã lá, muito querida nossa, discípula minha. O que aconteceu? Ele ficou com ela. Porque ele entendeu que ela precisa de ajuda. Entendeu? O fato de ser eu não convenceu ele. Não convenceu ele de lá. E o pai dele frequenta o meu. Não, propriamente dito, a não ser que vocês combinem previamente. Você chega no irmão lá e vão juntar os nossos CEPs essa semana? Vamos. Então, beleza, aí você vai avisar o seu pessoal. Porque qual que é o importante? Outra coisa, o CEP não é ideal ficar mudando de endereço, irmão. Porque as pessoas, você convida as pessoas e fala, olha, toda quarta-feira tem uma reunião lá na minha casa, assim, assim, assim, assim, assim. Eu tive uma experiência dessa recente agora. O dia que eu vim aqui em Suzano, foi numa quarta-feira. E eu mudei, passei o CEP para a casa de uma discípula nossa. Por incrível que pareça, choveu, ventou, uma série de coisas, não apareceu ninguém na casa. Perguntei, teve reunião, não apareceu ninguém. Eu acredito que se fosse em casa, pelo menos um tinha ido. Pelo menos esse casal que é pertinho de casa, teria ido. Mas mudou, então você precisa ter um endereço fixo. Até para as pessoas memorizarem mais. É. É. O pastor Divino, ele fez... Eu não fiz isso não, mas ele fez uma plaquinha para colocar no portão das casas. Está escrito assim, CEP e alguma coisa. Nós oramos aqui, toda quarta-feira, tal hora, o dia lá de lá, e nós oramos, venha, vamos orar por você, não sei o que lá. Ele fez, e cada casa que tem um CEP, põe uma plaquinha no portão lá. Entendeu? Eu não fiz isso não, mas ele fez isso lá. Entendeu? Ele já conta uma experiência, interior de Goiás, cidade pequena, ele já conta uma experiência de pessoas baterem no portão e perguntar, o que é esse negócio aqui de CEP? Como é que funciona isso? Aqui em São Paulo é pouco provável que isso vai acontecer, né? Mas interior de cada um é uma realidade, né, irmãos? Contexto, cada cidade, a vida de vocês aqui é de muito diferente da minha, que estou em São Paulo, mas estou lá no interior. Tem agora o que o senhor falou, tem o coração da pessoa naquilo que ela está, então como isso vai dar? E tem. Isso a gente não fala no CEP. Eu nunca falei isso lá no meu CEP. Ó, você pode ir aonde você quiser. Eu não falo esse tipo de coisa, porque nem todo mundo tem maturidade para ouvir isso. É, vai permanecer. Isso. Sim, isso que eu estou falando aqui para vocês, a gente fala para os nossos líderes, para conscientizar eles caso isso aconteça, para tirar aquele sentimento de posse. Mas eu não falo, nunca falei isso no meu CEP. Ó, aqui se você não quiser vir aqui, você pode ir no do outro, tá? Pode visitar o do outro. Eu não falo isso, porque também não tem necessidade de falar isso. Lá em Barretos, o que acontece? A maioria pode ter o dia que quiser, a hora que quiser. Eu tenho CEP hoje que é dentro de escola. Aliás, dentro de faculdade. No intervalo da faculdade está acontecendo um CEP lá, de 20 minutos. É, uma vez por semana dentro da faculdade. E vai de acordo com... Lá em Barretos, a maioria, eu creio que hoje, que 70%, 80% é na quarta-feira, que é o dia que nós temos completamente liberado. CEP de sexta-feira é mais complicado, porque sexta-feira é um dia difícil, todo mundo tem evento na igreja, tem programação. Então, até quinta-feira é um dia legal, mas não tem regra, não. Eu tenho gente que faz CEP no domingo de manhã. Tem uma galera lá que faz trabalho e faz faculdade a semana inteira. Só sobrou domingo de manhã. E eles gostaram e se encaixaram e querem? Faz domingo de manhã. Não tem problema. Pode ser o dia que quiser. Mas sempre vai ter um dia que a gente sugere. No nosso caso é na quarta, porque o nosso culto é na quinta. Né? Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esses momentos. Podemos compartilhar da tua palavra, das coisas do teu reino. Senhor, eu creio que tu tens um propósito para esses irmãos aqui. Senhor, que o Senhor desperte no coração de cada um o desejo. Senhor, o propósito de estarem juntos. Que, Senhor, nessa comunhão tão maravilhosa, o que mais... Eu creio que impactou a vida dos discípulos que caminharam com o Senhor. Não foi só o que eles viram, mas o tempo que eles passaram com o Senhor. Esse relacionamento foi aonde o Senhor os consolidou na fé. Senhor, gera isso entre nós. Senhor, que possamos ser uma igreja de relacionamento. Que as pessoas, ao chegarem aqui no nosso meio, Senhor, elas se sintam amadas. Elas se sintam queridas, elas desenvolvam um relacionamento com o corpo do Senhor, se liguem com o corpo do Senhor, Pai. Senhor, abençoamos cada um aqui, os CEPs que já existem, e desde já, Senhor, nós abençoamos os que irão nascer a partir de hoje, meu Deus. Abençoe a vida dos teus filhos, guarde-os, ó Deus, e que o Senhor os conduza segundo o teu querer, Pai. Em o nome de Jesus. O pastor divino falou algo para a gente lá e realmente é muito importante, vou finalizar com isso. Essa reunião que é feita com os líderes, ela é muito importante. Porque é ali que você compartilha as experiências, ajusta as coisas que precisam ser ajustadas. Algumas dúvidas vão surgir e essas dúvidas podem ser discutidas nesse lugar aqui. Entendeu? E você ouve testemunhos e também... Sempre a gente enfatiza a mesma coisa, o sentido comunhão. O pastor Jerry agora ministrou uma palavra muito gostosa na nossa última reunião. Os relatórios, que é para se ter um controle, para saber quem está indo, quem não está indo, para ter um controle desses visitantes. Então essa reunião uma vez por semana é muito importante. Amém? Glória a Deus.